guarda-chuva que queria voar. Era uma manhã chuvosa na pequena cidade de Ventolândia. Dentro de uma lojinha de esquina chamada Coisas de Chuva, dezenas de guarda-chuvas coloridos descansavam em um enorme cesto de vime. Entre eles, havia um bem especial, azulinho, um guarda-chuva azul celeste com desenhos de nuvens brancas. Enquanto os outros guarda-chuvas cochilavam, Azulinho olhava para a vitrine com um suspiro. Como eu queria sair por aí e voar bem alto, como um balão de festa. Os outros guarda-chuvas riram. Voar! Disse Sombrão, um guarda-chuva preto e robusto. Nós nascemos para proteger as pessoas da chuva, não para voar. Mas, e se eu puder fazer os dois? Respondeu Azulinho, com um brilho no tecido. Os dias passavam, e Azulinho nunca era escolhido. Talvez porque fosse pequeno demais para os adultos e colorido demais para quem queria algo sério. Ele ficava sempre no fundo do cesto, sonhando com o dia em que o vento levaria para o céu. O encontro com Clara. Numa tarde de vento forte e chuva fina, a porta da loja se abriu e entrou Clara, uma menina de cabelos cacheados e olhos curiosos. Ela procurava algo diferente. Quer um guarda-chuva que tenha alma, disse ela para o vendedor. O homem sorriu e apontou para Azulinho. Talvez este seja perfeito para você. Ele é especial. Quando Clara segurou Azulinho, algo mágico aconteceu. Ele sentiu como se tivesse encontrado sua dona. Uau, ele é lindo! Exclamou a menina. Vamos, Azulinho, vamos passear. Era a primeira vez que alguém dizia seu nome. Primeiro passeio. Ao sair da loja, uma rajada de vento quase arrastou Clara para trás. Azulinho se abriu e, como se tivesse vida própria, segurou firme para proteger a menina. Você é forte, disse Clara. E você é corajosa, respondeu Azulinho. Mas só Clara conseguiu ouvir, pois guarda-chuvas só falam com quem acredita em magia. De repente, veio uma ventania ainda mais forte. Azulinho começou a se erguer, levantando Clara alguns centímetros do chão. Olha, estamos voando! Gritou ele. Clara arregalou os olhos, meio assustada, meio encantada. Se vamos voar, que seja com cuidado. E lá foram eles, pairando sobre as ruas molhadas, passando por cima de jardins, praças e até do campanário da igreja. O passeio pelo céu enquanto voavam, Azulinho sentia o vento acariciar seu tecido e o sol tímido aparecer entre as nuvens. Sempre sonhei com isso, suspirou. Ver o mundo lá de cima, Clara ria, apontando para os telhados coloridos. Olha lá, parece um tabuleiro de xadrez gigante. Mas o vento começou a ficar ainda mais forte, empurrando-os para fora da cidade. Azulinho, acho que estamos indo longe demais, disse Clara, segurando firme no cabo. Eles passaram por campos verdes, por um lago espelhado e até viram um arco-íris surgindo. Mas logo perceberam que não sabiam como voltar. O corvo conselheiro. Foi então que um corvo preto, voando ao lado deles, gritou. Ei, viajantes do vento. Se querem voltar, sigam o arco-íris até a base dele. O vento lá é mais calmo. Obrigado, senhor corvo. Disse Azulinho. Boa sorte, guarda-chuva sonhador, respondeu o corvo, antes de sumir entre as nuvens. Clara e Azulinho seguiram o conselho e, aos poucos, o vento foi diminuindo. O retorno. Eles pousaram suavemente em um campo de flores. Próximo à cidade, Clara fechou Azulinho, deu um abraço nele e disse, você realizou o seu sonho de voar, Azulinho. E ainda me deu a melhor aventura da minha vida. Azulinho sorriu, sentindo que, mais do que voar, havia encontrado algo ainda mais importante, amizade. Quando voltaram para casa, Clara prometeu, sempre que chover, vamos sair juntos. E se o vento ajudar, podemos voar mais um pouquinho. Moral da história, os sonhos são importantes, mas quando encontramos alguém que acredita neles junto com a gente, tudo fica mais mágico. Azulinho queria voar, mas descobriu que o melhor de todos os voos é aquele que se faz acompanhado.